podem me matar, vocês podem tirar o meu pouco salário, vocês podem tirar a minha farda, vocês podem fazer tudo. Só não podem tirar a minha dignidade. Eu consigo olhar para os meus parentes e dizer, eu sou um policial honesto. Vocês conseguem? Vocês conseguem olhar no olho dos filhos de vocês e dizer, eu sou um bom policial, eu trabalho para a sociedade, eu prendo vagabundo? Vocês conseguem? Vocês podem me condenar aqui na polícia militar. Vocês podem tirar minha farda, vocês podem até me matar. Porque quanto mais eu falo contra os coronéis corruptos, mais o Comando Vermelho me ameaça. Impressionante, é proporcional. Eu falo contra os coronéis corruptos e o Comando Vermelho me ameaça cada dia mais. Eles podem fazer tudo comigo, o Comando Vermelho pode me matar agora, eu tô desarmado. Três, dois, um. Então, começando mais um MartaloCast, podcast comunista puto. E hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, muito polêmico, que é religião. Marxismo e religião, né? Um podcast aí, uns dois anos atrás, um certo podcast. Não vou dizer qual podcast é, mas começa com Revolution e termina com O. Fez um podcast sobre religião. E nesse podcast, os marxistas desse podcast passaram mais tempo se desculpando por serem ateus, ou dizendo que não eram ateus, do que falando sobre como o marxismo trata a religião e como a religião se enquadra dentro da metodologia marxista, né? Então, nós, do MartaloCast, pegando para nós aquele célebre desafio de faz melhor então, estamos aqui dispostos a fazer melhor então. E nós vamos fazer um podcast sobre religião, respondendo a pergunta: o marxismo é ontologicamente ateu ou não? E também, de quebra, falando sobre a ameaça das igrejas neopentecostais no Brasil hoje. Eu sou Ed Carvalho, estou com Gabriel Carvalho. E aí, Gabriel? Adolescente, a dor ele sente, sente sem receio, teu cu na reta, meu pau sem freio. Poesia concreta, né? Somos defensores de que poesia concreta é o mais alto nível estético que a humanidade chega. É o ápice da construção estética da humanidade, né? É o que nós defendemos. Mas e aí, Gabriel? Vamos falar sobre a ameaça das igrejas neopentecostais. E nesse meio, durante o assunto, a gente vai respondendo essas questões do marxismo. Se o marxismo é ontologicamente ateu ou não, enquanto a gente trata da questão. Você começa falando sobre a ameaça das igrejas neopentecostais e por que, que eu digo que a estratégia de recuar o ateísmo é ruim. Pode crer. Fale um pouco mais sobre a ameaça que a religião, que o fundamentalismo cristão, majoritariamente representado pelas igrejas neopentecostais, tem representado no Brasil hoje. Então, vê só. A gente hoje ainda tem o país de maioria católica, mas tem aquela questão, né, que esses católicos que a gente tem no Brasil é aquele famoso católico não praticante, né? Essa jabuticaba, né, que são essas pessoas que se identificam, né, como pessoas católicas, mas não frequentam a igreja, não cumprem, né, as liturgias e tudo mais. E então rola uma coisa muito mais de só uma identidade que a pessoa não põe em prática, né? Então, assim, por mais que você tenha, estatisticamente, ainda, no meio cristão brasileiro, a maioria são pessoas que se identificam como católicas, das pessoas que são cristãs praticantes, né, aquela pessoa que vai para a igreja, que vai para o culto, né, que cumpre todas aquelas coisas lá da doutrina religiosa, hoje a gente pode praticamente dizer que são pessoas evangélicas, né? O evangelismo ele cresceu muito no Brasil nos últimos 40 anos, né? Desde os fins da ditadura militar até hoje. E em grande parte, assim, a gente pode dizer que tem um certo aspecto também de uma questão praticamente racial nesse crescimento do evangelismo, porque algumas das igrejas neopentecostais que mais crescem no país hoje são igrejas como, por exemplo, a Assembleia de Deus, né? E também igrejas do chamado, da chamada Teologia da Prosperidade, né? Como a Universal, a Internacional da Graça de Deus, a outra Assembleia de Deus, só que a da a Madureira, né? Que é a do Silas Malafaia, que tem mais esse caráter mais de coach evangélico, né? Você entra na igreja para ter prosperidade, sucesso na sua vida e tudo mais, né? A gente tem essas duas modalidades que são as que mais crescem no país. E só que a mais tradicional, que é as igrejas pentecostais, elas têm uma certa raiz histórica nos movimentos cristãos de pessoas negras nos Estados Unidos, né? É tanto que você pode ver que na própria manifestação, vamos usar aqui o termo que os religiosos usariam por a bem da discussão, mas na própria manifestação espiritual que você tem dessas igrejas, que eles têm várias manifestações, como é que eu posso dizer, que são tributárias de religiões matriz afro, né? De cultos, de religiões que vieram da África. Isso explica também, Gabriel, a inserção, né, dessa, no final dos anos 90, dessas igrejas nas periferias, né? Em que você tinha o hábito de pedir a benção ao pai de santo em vez do padre, né? Que você tinha a mãe de santo, o pai de santo local. Você vê uma inserção da igreja evangélica nessas comunidades a partir do final dos anos 90. Sim, inclusive já chegar aí nessa problemática, mas enfim, voltando. Que você vai ter essas manifestações que vão ser herdadas dessas religiões de matriz afro, né? Tanto que se compara aquela questão de falar em línguas, ficar rodopiando e tudo mais, que são comportamentos que antes os cristãos das denominações que geralmente eram ligadas ao cristianismo do colonialismo ali, que eles tributavam aos cultos africanos, né? Que eles diziam que eram manifestações demoníacas e tudo mais, e que essas igrejas pentecostais vão acabar absorvendo, e isso acaba se tornando até uma mediação para ter uma identificação justamente nisso que você está falando desse crescimento do neopentecostalismo nas periferias, onde você tem uma população de maioria negra, e essas manifestações aí, elas vão ser até uma forma de produzir uma certa familiaridade dessas pessoas com essas denominações do cristianismo, né? É tanto que as formas de cristianismo que mais cresce na periferia é justamente das igrejas neopentecostais, que estão, inclusive, né, crescendo não só de uma forma de ocupar espaços vagos dentro do imaginário religioso da periferia, mas de também tomar espaço das religiões de matriz afro, né? Aqui mesmo, na região em que eu vivo, Petrolina e Juazeiro, muitos terreiros, eles... Juazeiro da Bahia, né? Não Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é a terra das romarias do Padre Cícero, né? Que era um bosta reaça, mas a gente faz outro podcast sobre isso. Um bosta reaça anticomunista que tentou colocar Lampião pra acabar com a coluna Prestes. Lampião pegou as armas e deu lava. Lampião deu uma surra de pica-mole na cara do padre. Aí, beleza. Enfim, sim, Juazeiro da Bahia, né? Pra não ser confundido com Juazeiro do Norte, que é no Cariri. Juazeiro da Bahia, no norte, noroeste baiano. Enfim, aí, o que é que acontece? Aqui, muitas... eu tô falando especificamente daqui, mas isso é uma coisa que acontece no Brasil inteiro, viu, gente? Não é só aqui na minha região, tô falando por aqui porque eu tenho contato com pessoas de várias denominações religiosas, né? E inclusive de pessoas que são filhos de santo, né? Que são pessoas de religiões de matriz afro. E eles falam que locais como, por exemplo, o bairro aqui de Juazeiro, que é o Quidé, que tinha uma grande população, pessoas que eram da Umbanda, do Candomblé, que estão deixando, abandonando a sua fé nos santos, né, nos orixás e tal, e se tornando evangélico. Que, assim, até aí, tudo bem, entre aspas, vamos dizer assim, tudo bem, entre aspas, porque a gente também vai falar aqui sobre qual é a problemática do pensamento religioso, né? Mas num mundo onde a religião não afetasse a vida das pessoas de forma negativa, tudo bem, né? Você confessa a fé que você quiser. O problema é que essas pessoas, elas abandonam, né, abandonam as religiões de matriz afro e se tornam pessoas evangélicas, reacionárias, é quase um pleonasmo isso, mas enfim, se tornam pessoas evangélicas reacionárias que elas atuam de forma, inclusive violenta, né, contra as pessoas que ainda professam a fé que elas abandonaram. Né? São pessoas que vão atacar os terreiros. Né? E aqui, por exemplo, a gente teve o caso do terreiro do Pai Jorge, que ele foi apedrejado, né? Quase acertou uma criança. A pedra passou, tirou um fino assim na testa de uma criança. E a gente vê também casos onde você tem terreiros que são incendiados, pessoas da Umbanda do Candomblé que são agredidas só porque estão usando as roupas típicas, né, da sua religião. Enfim, aí o que acontece? Esse crescimento que essas igrejas evangélicas vão tendo, elas vão criando praticamente um exército reacionário que age de uma forma a... Com apoio e fomento dos governos petistas, importante colocar que o Templo de Salomão teve a construção da Universal, grande ajuda, isenção fiscal, uma série de coisas, né, que ajudaram na construção da... A Dilma foi para a inauguração e a candidatura do Marcelo Crivella foi apoiada em 2006 pelo Lula, se eu não me engano, ele se candidatou a governador na época e perdeu. E outra... É, que na época o Crivella, ele era ministro do Lula, da pesca. Olha isso. Olha isso. As igrejas evangélicas, elas cresceram muito, né, na época do governo petista. Em poder também. Elas teve essa expansão e ele não mexeu nenhuma palha, né, na questão das isenções fiscais que essas igrejas têm. Não atuou em nenhum sentido de retirar esses privilégios que essas religiões têm. Tanto, inclusive, que essas isenções serviram, inclusive, para o crescimento da TV Record, né, que hoje está aí competindo quase pau com a Globo e está rolando uma transferênciazinha de audiência, né? A Globo, PT fez o famoso dando cu e rindo, né? Que você alimenta seus inimigos, né? Porque essa galera sempre teve uma retórica anticomunista, anti-esquerda, né? A favor do criacionismo na escola. Sempre foi o lance deles, sempre foi, né? Então, o governo Lula, ao mesmo tempo que afirmava estar investindo em produção científica, crescimento do rendimento escolar e blá blá blá, investia nesses grupos extremamente obscurantistas também. E dava poder, colocou Crivella como ministro da pesca, né? Apoiou a candidatura dele no Rio de Janeiro. Ou seja, absurdo completo. Você meio que tá dando armas pro seu inimigo atirar em você depois. Porque era uma coisa que já dava pra ver ali em 2012, no meio do governo Dilma, que eram grupos que estavam crescendo com muita força e que o PT não podia estar investindo nos dois, né? E como diria Jesus Cristo, não dá pra servir a dois amos, né? Porque vai entrar em conflito em algum momento, né? Nosso Senhor Jesus Cristo tava certo nessa. Eles não são só obscurantistas, né? Uma galera que também, eles se expandem em dois outros meios, né? Além de se expandir nesse obscurantismo anticientífico, também se expande a inserção deles dentro dos presídios, né? Você, claro, não dizendo aqui que você pode ter qualquer tipo de vida digna dentro de um presídio, mas presidiários que se tornam evangélicos, eles têm certos privilégios dentro da cadeia, né? E esses presidiários que se tornam evangélicos na cadeia, eles não estão necessariamente se tornando, como é que eu posso dizer, pessoas que vão sair e deixar de ser criminosos, não. Porque quando elas saem e voltam para o crime, elas não deixam de ser evangélicas, né? É o famoso fenômeno do traficrente. Você tem casos de ter facções criminosas, facções do tráfico, tem vários de seus traficantes que são evangélicos e que, por serem evangélicos, eles contribuem, né, com a expansão dessas igrejas evangélicas na favela, inclusive de maneira violenta, atacando os terreiros, né, que sempre foram religião majoritária, né, em várias favelas. Né? Não é nem que fosse a religião majoritária, você tinha um processo de circularidade cultural, por assim dizer, porque, tipo, a maioria das pessoas se identificava como católica, né? Da falta de uma paróquia, pedia a bênção ao Pai Santo. Você tem até um filme que trata desse conflito, que é o Pagador de Promessas, né? É aquele filme do Lima Barreto. Errou! Né? fez uma promessa à santa através de um pai santo. E quando ele chega pro padre pra pagar a promessa, o padre diz, não, essa promessa foi feita através de Satanás, né, bababá. É, ou seja, pras pessoas que viviam nessas áreas, elas não percebiam essa diferença. O catolicismo popular delas abraçava essas manifestações religiosas. Porque na prática tem, né? Nessas regiões periféricas, você não tinha, né? Essa linha era muito tênue, porque você tinha um sincretismo ali. Mas com esse avanço das igrejas evangélicas, não. Você vai ter um crescimento desse fundamentalismo, né? Que não vai ser só um fundamentalismo cristão, é um fundamentalismo evangélico, né? E, então, voltando para o que eu estava dizendo, com essa figura do tráfico crente, você vai ter, inclusive, a ajuda, né, de facções criminosas na expansão das igrejas evangélicas na periferia, e não só do tráfico, como também ajuda da milícia, né? Você tem vários milicianos que são, que não sejam evangélicos, mas que têm, né, a sua simpatia, porque esses setores religiosos, eles, na política, na sua inserção no Estado, parlamento, eles atuam em defesa dos interesses que esses grupos têm, né? Dos milicianos, dos pistoleiros, da galera do agronegócio que tá aí matando indígena, quilombola, tá roubando terra de pequeno agricultor. E o meio evangélico que tá envolvido no Estado, né? A nossa bancada evangélica, essa coisa bizarra, tá envolvido em todos esses frontes, né? Outra questão que eu falei, além do obscurantismo, você tem esse envolvimento com o tráfico à milícia, né? E também, além do obscurantismo científico, também ter essa questão de você estar formando verdadeiras milícias evangélicas, né? Que, como a gente viu há um tempo atrás, aqueles lá, Guerreiros do Altar, se eu não me engano, é esse o nome, né? Que os caras fazem aquela cena ridícula. Ai, porque nós aqui, Gente do Altar, não sei o quê, imitando a cena de 300 de Esparta, coisa que inclui um filme fascista, né? Mas isso aí fica pra outro podcast. Zack Snyder é fascista. Tem toda que é fascista ali, tá ligado? Enfim, com tudo isso, né? Tá sendo extremamente perigoso essa expansão que esses grupos têm. E assim, eu queria colocar aqui nesse episódio uma coisa que eu coloquei num texto que eu escrevi há um tempo atrás, uns meses atrás, falando sobre justamente será que os comunistas eles não deveriam mesmo antagonizar com a, entre aspas, fé do povo? Porque o que a gente tá vendo é a expansão de um setor que ele tá sendo extremamente perigoso, né? Gabriel, essa questão aí que você falou, né? Não antagonizar com a fé do povo. Vão dizer que não. E eu não entendo quem disse que não, sabe por quê? Porque boa parte das pessoas, da população, não é a favor de adoção de crianças por casais homossexuais, homoafetivos. Quer dizer que a gente não vai antagonizar com essa visão reacionária, por isso? Boa parte da população não é a favor do aborto. Quer dizer que a gente vai antagonizar com essa visão reacionária por causa disso? Não faz sentido. Agora, com religião, não. Tem que ser café com leite, blá, blá, blá. Por que que a religião tá nesse lugar especial, cara? Eu não entendo. Sem falar que a religião, ela embasa, né, os textos sagrados das religiões, né, embasam coisas como crenças, né, como tipo, casais homoafetivos não devem adotar crianças, aborto não pode ser aprovado, né, são visões religiosas que são contra, que se colocam contra essas coisas. Celibato, né, que estão usando agora como desculpa para poder desmontar os programas de educação sexual, programas de prevenção, né, transmissão de STs, né, porque, por exemplo, a Damares quer que não, a gente não tem que distribuir camisinha, a gente não tem que fortalecer programas de planejamento familiar, de saúde sexual no sistema público de saúde, enquanto ele ainda existir, né? Não, a gente tem que pregar o celibato, a gente tem que pregar a abstinência sexual. Boa sorte com isso aí. É, porque a solução para a infecção alimentar é proibir as pessoas de comerem, né? Deve ser isso. Sim, mas prossiga aí com a sua explanação sobre o seu texto. Então, aí o que é que eu vou argumentar ali sobre essa questão de que a gente não pode antagonizar porque a maioria das pessoas são religiosas e tal. Eu particularmente acho que um programa revolucionário, ele não é um programa para eleição. A gente não tem que convencer a maioria das pessoas a abraçarem toda a ideologia comunista. Ops, não é a palavra certa, mas enfim. assim, vou usar aqui só a bem da didática. As pessoas não tem que todo mundo ou a maioria da população abraçar a visão de mundo comunista para que uma revolução socialista no Brasil aconteça. Não precisa que a maioria da população mundial abrace a visão de mundo comunista para que o comunismo se estabeleça enquanto um modo de produção global. Porque é sempre o argumento, sabe, que o pessoal que defende que comunismo enquanto programa faça concessões à religião, eles dizem: ah, boa sorte, então, tentando fazer a revolução ateia com 90% das pessoas do Brasil sendo religiosas. Não sei. A revolução foi feita na Rússia com as pessoas acreditando que o Czar era Deus, era um representante de Deus na Terra. Pois é, quer dizer, e lá as pessoas acreditavam que o Czar era o representante de Deus na Terra, quem dirá aqui no Brasil, aliás, quem dirá que no século XXI, onde a religião... Vamos botar em outros termos aqui. Que a espiritualidade da religião está extremamente diluída dentro da ideologia capitalista, ao ponto dela estar completamente deformada. Pode ver que muitas das pessoas que são extremamente reacionárias e usam religião como uma bengala para defender esse reacionarismo. São pessoas que nem sequer praticam uma religião. Um exemplo simples, por exemplo, aquele caso que a Simone Simara, foi Simone Simara, eu acho que era. Era uma dessas duplas de feminejo. Foi para um programa que elas cantaram junto com vários outros artistas, aí estavam cantando aquela música Era Ser Feliz Também. Aí tem uma parte que fala sobre Iemanjá e elas baixaram o microfone, não cantaram sobre. Aí pode perguntar: por que vocês fizeram isso? Ah, porque a gente é evangélico. É evangélico? Não é o tempo? Se você é evangélico, você não canta nenhum outro tipo de música que não seja música evangélica. Né? Que tipo de evangélico é esse que canta música do mundo? Você não assiste nem televisão, mulher não pode nem usar uma saia acima do joelho, pô. Tá ligado? Tipo, que porra de evangelismo é esse? Que tipo, ah, eu sou evangélica, tô aqui balançando minha bunda de mini saia na TV Globo ao vivo, aí eu não vou cantar o nome de Iemanjá porque eu sou evangélica. Ah, vai tomar no cu, porra. Aí, tipo, quer dizer, olha o que é a identidade evangélica hoje nesse país, tá ligado? Tipo, aí um monte de gente nem sequer pratica essa religião, tá ligado? Nem segue os seus dogmas todos. Aí fica usando isso como desculpa pra defender self-service, tá ligado? O que eles não gostam na sociedade, aí usa o evangelismo como desculpa pra isso. Né? Porque o que eu mais conheço é gente aí que é ultra-reacionária, sabe? Gente, inclusive, na minha família, diga-se de passagem, que é ultra-reacionária, religiosa, mas não frequenta a igreja, não frequenta a igreja, mas não perde um domingo pra tomar uma cerveja no bar, a virar uma noite bebendo no bar. Quer dizer, você fica falando que, ah, é que a gente não pode problematizar. Jesus também bebia. A gente não pode problematizar essas questões ontológicas, né? Essas questões ontonegativas que a religião tem, porque que vai estar ferindo a fé do povo. Bicho, olha como é que se manifesta a fé do povo, tá ligado? Tipo, tu acha que uma pessoa como essa, né, que se identifica como cristã, mas que não pratica a religião, né, que faz tudo que quem é um evangélico praticante iria se horrorizar de ver alguém fazendo, né? Uma pessoa dessa vai realmente ter essa identificação. Falando do ponto de vista mais filosófico, mais profundo, assim, com o cristianismo, a ponto de ter qualquer tipo de perspectiva mais profunda sobre essas questões. Não tem. Então, assim, se acharem que a gente vai conseguir fazer revolução dando biscoito pra neopentecostal, aí é que você tá fudido mesmo, viu, cara? É. Quer dizer, olha só o que é que foi que aconteceu com a abertura de espaço que o PT deu para as igrejas evangélicas. Foi um dos maiores frontos, né, da derrubada do PT no poder, né, e foi um dos maiores frontos da eleição do Bolsonaro. A gente vai ficar passando pano para isso. Tá, tipo, cara, você recuar achando que o inimigo não vai lhe atacar porque você recuou, isso é uma grande burrice, entende? E aí vão dizer: ah, mas a gente não quer recuar, nós estamos procurando os elementos progressistas da religião, pessoas que são evangélicas de esquerda, pessoas que são católicas de esquerda. Bicho, isso é entre pessoas pra praticantes da religião, isso é uma coisa extremamente minoritária. É o que acontece. Aí eles falam, não, que a gente tem que a gente tem que aproximar esses elementos progressistas, mas, bicho, a gente não tá falando que é para expulsar as pessoas que são comunistas e que têm alguma religião, entende? Mas você tem que compreender que dentro do setor religioso, pessoas que conseguem avançar para além dessa consciência alienada da religião, para ter uma consciência de classe comunista para si, de defender uma revolução socialista, é uma coisa extremamente minoritária, entende? E não pense você que essas pessoas que são religiosas, entende? Que participam, viu? Que podem participar de um processo revolucionário, que todas elas são pessoas necessariamente revolucionárias, né? Você vai ter caso, né, de pessoas que vão participar de processos revolucionários por uma questão de uma contradição contingente, né, porque a gente tem que diferenciar contradições centrais, contradições contingentes. Como, por exemplo, o pessoal fala, ah, porque os católicos na Irlanda tiveram um caráter revolucionário, tiveram ou tem, não sei com que pernas anda, né, o pessoal do IRA. Polônia, século XIX, o Marx até escreve a respeito. Sim, o Marx vai escrever sobre a questão da Polônia. Essa a coisa que o pessoal de um certo podcast famosinho aí não entendeu. Sim, e aí o que acontece? Usando o caso da Irlanda, né, que é o caso mais emblemático de pessoas que com uma identificação religiosa tiveram um movimento revolucionário, né, o IRA, que é o Exército Revolucionário da Irlanda. E essa questão da identidade cristã ali é uma coisa contingente, porque a religião oficial do Império Britânico é a religião anglicana, né? E de certa maneira, numa questão identitária ali, você vai ter caráter de discriminação religiosa, porque os irlandeses eram majoritariamente católicos e o Império Britânico era um império que tem uma religião oficial anglicana, né, que é uma das formas de protestantismo, né? Foi aquela fundada pelo rei Henrique VI. Que ele criou basicamente para poder se casar várias vezes. A questão era que ele não conseguia ter filho com a rainha, a esposa dele, e ele precisava garantir a linhagem da casa dinástica dele, porque ele era um dos primeiros reis da dinastia. Tem uma questão patrilineal. É, que tinha tido a Guerra das Rosas, a família dele havia saído vencedora, nenhuma das famílias das duas rosas saíram vencedoras, né? A dele que emergiu desse período conflituoso da Inglaterra. E ele, após todo esse processo de garantir o poder da dinastia dele, ele precisava ter um filho, né? E era muito importante naquele momento histórico e tal, né? Eu não tô passando pano pro rei, né? Porque as pessoas simplificam muito essa questão. Eu fico puta, como historiadora, com a galera simplificando essa questão do surgimento da igreja anglicana. Não, é porque ele era safado e queria transar. Não, peraí, né? Existia um elemento político. É porque justamente isso, porque ali você tem um regime patrilinear. Então, pra garantir a dinastia, ele tinha que ter um filho homem pra carregar a linhagem dele. E aí, beleza. Aí se tornou religião oficial britânica e os irlandeses eram um povo que é historicamente oprimido pela coroa britânica, e um dos aspectos que é usado nessa opressão é essa questão religiosa. Então você vai ter uma identificação religiosa dos irlandeses revolucionários com essa questão do catolicismo, mas o que acontece? Isso é uma questão contingente, né? Dentro desse exército e dentro das pessoas revolucionárias ali da Irlanda que lutam pela uma independência nacional, não são todas católicas. E essa questão dessa independência nacional, ela não está ligada só a uma questão religiosa. E outra, né? Outros casos que o pessoal costuma usar casos de lutas de escravos muçulmanos, de nações indígenas. Você pode ver que esse potencial revolucionário que você tem dessas pessoas com essa identidade religiosa, que também se mistura um pouco com a questão da identidade nacional, fica justamente aí, no nível de uma consciência nacional, que não é exatamente uma consciência revolucionária, até porque a gente sabe que quem tem nação é burguês, né? Classe trabalhadora não tem nação. Essas questões de nacionalismo, elas acabam ficando como questões contingentes. Elas não podem ser o centro da revolução. Nem a nação, nem essa questão de identidade religiosa. Outro exemplo também é o que aconteceu no Irã, né? E os comunistas iranianos apoiaram. A gente tomou no cu gostoso lá. Ali foi uma tomada no cu bonita, né? Os comunistas depois acabaram sendo perseguidos, eles se fuderam ali. Mas isso também fez parte daquela política cagada que a União Soviética, desde a Segunda Guerra Mundial, tomou, né, de não fomentar revoluções socialistas, mas setores como, por exemplo, os republicanos na Guerra Civil Espanhola, dissolver a Internacional Comunista e apoiar uma frente ampla na Itália depois da queda do fascismo. Né? Isso, inclusive, é retratado no filme 1900, do Bernardo Bertolucci. É um filme muito bom e essa é uma cena muito emblemática do filme, né? Que os comunistas, quando recebem a notícia da derrota do fascismo, eles falam: "Ei, agora a gente vai fazer a revolução socialista na Itália." Os caras falam: não, galera. A gente vai entregar as armas porque, na verdade, a Internacional foi dissolvida e as ordens de cima são que a gente vai fazer a aliança com os setores democráticos da burguesia, né, com os setores progressistas ali da esquerda reformista, e deu no que deu, o PCI morreu, essa brincadeira. E também aconteceu isso na França. Né? A França, o Partido Comunista não foi dissolvido, mas tá essa merda aí, né, que virou, e que inclusive se degenerou tanto que foi apoiar certos aspectos do colonialismo na África, né? Passar pano para esses aspectos colonialistas na África. O que é que acontece? Quando você tem qualquer tipo de centro dentro da prática política dos partidos comunistas, de organizações comunistas em geral, não só partidos, que não seja o da revolução socialista, da dissolução das classes, né? da derrocada da burguesia, você vai ter algum tipo de flanco onde vai existir uma resistência das classes dominantes à revolução. E a religião é um desses, como a gente está vendo, por exemplo, acontecer, para usar um exemplo contemporâneo, em Cuba, né, que você está tendo um crescimento do setor evangélico, e esse setor evangélico conseguiu rebaixar pontos da nova Constituição cubana, como foi, por exemplo, questão do ponto do casamento homoafetivo. E é um exemplo de uma vitória que os evangélicos tiveram de rebaixamento da Constituição cubana. E também, para citar casos não revolucionários, mas casos onde você tinha ali um governo mais progressista, eu detesto usar esses termos, mas enfim. E você tinha um governo ali de esquerda mais reformista, claro, com todas as suas limitações, como é, por exemplo, da Bolívia, que agora está virando a ditadura evangélica, né? Mas você é todinho, Gabriel. Não pode estar falando isso, não. É, isso aí. Ateísmo, marxismo, todinismo. Aí, o que é que acontece? O que é que eu vou defender no meu texto? Agora que a gente já colocou todas essas determinações aqui. O que levou à vitória desses setores evangélicos, esse grande crescimento, foi o abandono que a esquerda fez de setores mais periféricos, em primeiro lugar. Você vai ter ali, no final dos anos 70, uma concentração no setor operário de como é a palavra? De grande complexidade, né? E foi justamente onde se concentrou a formação da CUT, do PT. Justamente também os operários que tinham curso técnico já entravam em faculdades também, né? O superior, né? Gente que era formada em engenharia. Enfim, um setor que, dentro do proletariado, é o setor que tem as condições de vida melhores. E, claro, para você ter condições de se organizar politicamente, sindicalizar e tudo mais, você tem que ter uma condição de vida minimamente confortável, né? Até porque demanda tempo. Pois. Mas, ao invés de tentar expandir essas condições para outros setores, eles preferiram concentrar a sua organização sindical nesses setores, né? E aí acontece todo o processo que, dentro da esquerda comunista, a gente fala já desde Lênin, né? Acontecer formação de aristocracia operária e tudo mais. gentrificação, né, da classe operária. Exatamente, você vai ter esse processo de criar uma aristocracia operária, né, esse processo de gentrificação, como o Suede falou, né, e vários setores da classe trabalhadora e também os setores do lumpen vão sendo capturados por esses setores religiosos. Por quê? Se você não tem uma organização de esquerda, uma organização socialista, uma organização comunista, de trabalhadores, seja um sindicato, seja um partido, seja uma união de qualquer tipo, que está lá para oferecer o suporte que essas pessoas precisam, uma organização que essas pessoas precisam para garantir os seus direitos, para formar associações, para formar redes de apoio, né? Coisas que você vai ter na prática, por exemplo, de uma organização como um Movimento dos Panteras Negras, que tinha programas de alfabetização, programas de oferta de alimentação para as pessoas mais pobres dos locais onde o movimento era o partido, melhor dizendo, o Partido dos Panteras Negras era organizado. Quer dizer, qual foi a grande vitória? Eu sempre achei que o Panteras Negras fosse um coletivo. Era um coletivo negro identitário, tá ligado? Que lutava pelo empreendedorismo negro. Enfim, mas o Partido dos Panteras Negras, eles, que a gente sempre imagina, né? Aqueles caras foda, andando de jaqueta de couro e boina, óculos escuros e fuzil na mão e tudo mais, mas também, além dessa questão estética e dessa questão armada, que essa questão armada, inclusive, era uma forma de garantir essas outras questões, entre aspas, não violentas da ação dos Panteras Negras, que eram fundamentais, que era de garantir mínimas condições de vida digna para a população negra dos Estados Unidos, justamente para que essas pessoas tivessem condições de se organizar politicamente, ali nos Panteras Negras, né, e poderem lutar pelos seus direitos, né, pelos seus direitos, tanto enquanto pessoas negras, quanto enquanto classe trabalhadora, né, que é importante lembrar, exatamente, né, porque para depois aqui ninguém ficar passando pano para movimento negro identitário que defende pessoas burguesas, porque nossa, negros bilionários, ai que lindo. Não. Burguês é burguês, tem tudo que ser importado, foda-se. Não importa se é negro, se é gay, porra que seja. Se você explora a força de trabalho de outras pessoas, você está enriquecendo as pistas da exploração do trabalho de outras pessoas, você é um merda. Enfim. Então, o que é que acontece? A esquerda no Brasil, nessa época, não vai seguir a lição deixada pelos Panteras Negras e vai abandonar completamente esses outros setores. Ou então vai deixar eles na mão de uma pastoral da terra, né, de movimentos religiosos, de ONGs, de movimentos de caridade e tudo mais, que a gente sabe que não tem um compromisso com um programa socialista. Então, essas pessoas, quem vai organizar elas, vai ser igrejas evangélicas, vai ser programa de... como é a palavra? Programa de reabilitação. Né? Agora a gente está tendo esse fenômeno de pessoas evangélicas, que se tornaram evangélicas, que entraram em programas de reabilitação das drogas que são oferecidos por igrejas, e essas igrejas basicamente exploram a força de trabalho dessas pessoas, vendendo bugiganga, né, nos ônibus, nas barquinhas, na rua, né, vendendo livro, vendendo várias coisas que são produzidas por eles mesmos ou produzidas pela igreja, né, essas igrejas que têm editoras, que têm manufaturas e tudo mais, e essas pessoas basicamente passam o dia inteiro delas vendendo essas coisas, o dinheiro mão de obra escrava vai para a igreja, mão de obra escrava, fora as denúncias que a gente tem de maus tratos, exatamente, fora as denúncias que a gente tem de maus tratos, né, de nessas instituições você ter tortura e outros tipos de abuso. É, enfim. Então, o que é que acontece? Se comenta esse histórico, né, de não colocar dentro das suas prioridades esses setores mais pauperizados da população, pode observar que onde o evangelismo mais cresce é justamente nas populações periféricas, é nos bairros periféricos. Mas, na periferia, você tem ruas que tem duas, três igrejas, igreja da Assembleia de Deus na mesma rua. Porque numa só não tá cabendo. E engraçado, Gabriel, é que você tem nas religiões de matriz africana o processo oposto, né? Você tem uma gentrificação das igrejas das religiões de matriz afro. Boa parte do pessoal que hoje é adepto das religiões de matriz afro são universitários e pessoas de classe média alta e rica. Exatamente, a gente... Aqui na minha universidade, no meu vejo, muita gente, claro, tem as pessoas periféricas mesmo, mas porque na família já tem, né, uma tradição de praticar as religiões de matriz afro, mas tem um monte de pessoas de classe média, tá ligado? Classe média alta, que estão se tornando umbandistas, tornando registrando do candomblé e tal. É isso que está acontecendo. Uma transferência das pessoas que antes eram a maioria das pessoas que praticavam as religiões matrizadas para as religiões neopentecostais ou de teologia da prosperidade. E essas religiões estão sendo ocupadas por pessoas de condições de vida melhor. Então, justamente porque aonde os terreiros estão conseguindo sobreviver é justamente fora da periferia, porque a periferia está sendo tomada por essas facções evangélicas que estão atacando esses terreiros. Os traficantes de Jesus são os traficrentes. Sim, justamente, os traficrentes. Terminando minha fala, o que é que eu vou defender no meu texto? Que a gente tem uma expansão que acontece porque esses setores evangélicos, eles oferecem uma coisa que a esquerda não estava. Seja por omissão ou por falta de condições, vai variar de organização para organização, né, dependendo das pernas que cada uma tiver, que não estavam oferecendo o que essas igrejas oferecem, que é um acolhimento, que é uma comunidade onde essas pessoas podem encontrar se sentir abraçadas, vamos dizer assim. E nessas igrejas, bicho, essas pessoas, elas lhe recebem de braços abertos, a princípio. Antes de meter o porrete, tem que seguir todos os dogmas da igreja e tudo mais. Mas até chegar nesse ponto, a pessoa já está completamente absorvida nessa síndrome de Estocolmo ali, né? O que é que acontece? E aí, essas pessoas entrando nessas igrejas, se sentem acolhidas, os caras conseguem arrumar emprego para elas. Conseguem... com esse emprego, dar uma condição dessas pessoas alugar uma casa e tudo mais. Aí, não é só uma questão espiritual que tem ali. Não é só uma questão de, porque Deus tocou meu coração. Não, é uma transformação de material mesmo que acontece na vida dessas pessoas. Então, um professor weberiano meu, que ele ficava dizendo assim, não, porque se essas pessoas estão sendo religiosas, é porque tem alguma coisa elas estão ganhando. Então, não tem como ser simplesmente uma coisa de alienação. Concordo. A alienação é um momento, né, dessa questão. Esses setores religiosos reacionários, eles ganham porque eles estão conseguindo oferecer um ganho de vida material para essas pessoas. Enquanto a esquerda não conseguir fazer o mesmo, não conseguir fazer o que os Panteras Negras faziam, de oferecer suporte, dê um mínimo de condição de vida para essas pessoas e assim levar essas pessoas pro seio do marxismo, levar essas pessoas pro seio da defesa da revolução socialista, ao invés, né, da defesa desses interesses exclusos dessas religiões reacionárias, a gente vai continuar apanhando das igrejas evangélicas. E eu não estou falando aqui de ficar apanhando nas eleições, não, porque assim, isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer a longo prazo, obviamente. Até porque a gente está quebrado, né? Financeiramente. Falando enquanto... pessoal precisa entender que a eleição não é um fim e a eleição não é um objetivo. E que a eleição não gera uma contradição. A eleição, ela é uma consequência de relações materiais. A conjuntura que se coloca na eleição é consequência de conjunturas materiais. Ou seja, o nosso objetivo não pode ser eleição. E se a gente apanha na eleição, a gente não apanha só na eleição. Não existe isso. A eleição não é um mundo à parte. Ela surge da materialidade das relações. Ou seja, os partidos de esquerda e partidos comunistas perdem na eleição porque eles não contam com esses elementos que você colocou de investimento material nessas pessoas. Então, é justamente por isso, né? Muito interessante isso aí que você falou. Porque não é só uma questão de é porque vocês estão perdendo porque estão criticando a religião. Não. Estão perdendo simplesmente porque não tem condição material nenhuma de competir com essas outras organizações reformistas e obviamente, com as organizações, os partidos, melhor dizendo, com esses partidos de direita que estão ganhando as eleições. Então, assim, nem pode ser nosso objetivo, e o fato de que o reacionarismo religioso está cumprindo um papel extremamente importante na tomada de poder, seja pela via eleitoral, seja pela via de golpe, em vários países hoje em dia, deveria ser uma coisa sintomática que mostrasse para as pessoas, principalmente para os comunistas, que não existe conciliação entre um programa revolucionário e os objetivos que a religião organizada tem. Fora questões realmente assim, ontológicas que existem entre a visão de mundo do marxismo e a visão de mundo religiosa, que são incompatíveis. Né? Porque quer queira, quer não, porque, finalizando minha fala, quer queira, quer não, não tem como você fazer uma revolução socialista e, consequentemente, com outras revoluções socialistas, a expansão para uma revolução comunista, você fazer ter sucesso o fim do capital, a supressão da opressão do homem pelo homem, preservando uma forma de alienação, entende? Todas as formas de alienação têm que ser superadas, incluindo a religiosa. Não só por um capricho de que tipo, porque qualquer forma de alienação tem que ser, porque é. Não só por isso. É porque a gente é todinho. Mas porque elas são trincheiras. A gente é todinho, não. É porque são trincheiras de reação que podem ser formas de alienação que podem contribuir para a reconstrução de todas essas formas de exploração e de opressão. Como de fato aconteceu na União Soviética. Exatamente, como aconteceu na União Soviética, como pode acontecer em Cuba se o governo cubano não tomar cuidado, e como talvez, né, se não for manobrado corretamente, pode acontecer também na Coreia do Norte. Né? Porque, diferente do que muitos imbecis aí falam, não, a Coreia não é um sistema unipartidário. A Coreia tem três partidos. Tem o partido que é majoritário, que é o Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Tem um outro partido lá, que é um partido étnico, e tem um partido cristão, que é minoritário. Mas existe um partido cristão na Coreia do Norte. Olha só, coisa bizarra. Só que ele é um partido extremamente minoritário, então eles não representam um perigo ali ainda. Mas podem representar, sei, né? Mas agora eu vou passar a palavra para a Suede. Então, como o Gabriel colocou muito bem, explanação muito boa, nós podem existir, assim, a luta de classes, ela existe em todos os espaços, né? Então, não é surpreendente que existam teologias progressistas. Porque é aí que a gente chega na questão central que eu vou tratar. A religião é uma exteriorização dos nossos ideais, né? É ontonegativa, como o Gabriel colocou, né? Ela não transforma a realidade. Pelo contrário, a religião, ela é uma forma de consciência, né? exteriorizada nossa, é uma exteriorização dos nossos ideais. Sendo a religião uma exteriorização dos nossos ideais, né? Ela só não forma como ela deve. Exatamente. Sendo a religião uma exteriorização dos nossos ideais, a religião, e sendo nós seres históricos, a religião também é histórica. Logo, Deus também é histórico. Qualquer Deus, qualquer crença religiosa. A religião se transforma na história. A ideia de Deus se transforma na história. Porque são todas exteriorizações nossas, né? Na nossa ação humana. E essa é que vai diferenciar, por exemplo, Feuerbach do Marx. E o Marx diz na ideologia alemã, né, que quando Feuerbach ele é materialista, ele não é histórico. E quando ele é histórico, ele não é materialista. Porque o Feuerbach vê a relação do homem com a religião fora da história. Ele não percebe as transformações tanto humanas quanto, por consequência, nas ideias religiosas, né? A religião é fruto da ação humana e não o contrário. Então, é natural que a religião se transforme e que, com o aumento do nível de consciência da classe trabalhadora, surjam dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Protestante, grupos progressistas, como a Teologia da Libertação, por exemplo. Isso quer dizer que nós, como marxistas, não podemos nos aliar a padres da Teologia da Libertação? Que nós, marxistas, não dos partidos comunistas, não possamos fazer alianças táticas com determinadas forças progressistas dentro dessas instituições? Não! O marxismo ser ontologicamente ateu não quer dizer que nós vamos nos privar de fazer alianças estratégicas com determinados grupos progressistas dentro das igrejas, dentro da Igreja Católica, dentro das igrejas protestantes, que existem. Como o Gabriel colocou, são minoritários, mas existem, né? Porém, o marxismo é ontologicamente ateu, ou seja, se você tira o ateísmo do marxismo, ele deixa de ser marxismo. Ele deixa de ser materialista. Porque o materialismo histórico do marxismo, ele fala que todas as relações, todas as ideias, e Deus é uma ideia, surgem da materialidade das relações humanas. Então você já exclui aí Deus. Deus é, dentro da ideia central do marxismo, algo que surge, uma ideia que surge das relações materiais humanas, da ação histórica humana na natureza. E a própria religião vai se tornando cada vez mais complexa à medida que a sociedade se torna mais complexa. E o que acontece é um processo de fetichização a partir dessa exteriorização. Como assim? Fetichização. Eu vou simplificar bastante para que vocês, ouvintes, possam entender. O ser humano é o criador, não a criatura. O ser humano que criou a ideia de Deus na sua história, nas suas relações materiais. Porém, o ser humano passa por um processo de estranhamento, é o termo que o Lukács coloca, com sua própria criação, a saber, a ideia de Deus. E ele passa a fetichizar essa ideia, ou seja, estranhá-la e passar a ser alienado por ela, digamos assim. Ele passa a acreditar que ele, na verdade, é que serve a essa ideia, e não essa ideia que é fruto da sua existência material. É mais ou menos também o mesmo que acontece no campo da produção econômica, né? O trabalhador, ele tem um estranhamento com o fruto do seu trabalho, né? Ele não consegue perceber aquilo como fruto da sua ação, né? Como algo seu. É mais ou menos o mesmo nível aí de debate. Mas entendam, no marxismo, a religião, ela é um fruto da alienação dos sentidos. É uma forma de consciência alienada, fruto da fetichização e do estranhamento do ser humano em movimento histórico, dialético, com a sua criação, a ideia de Deus, que é uma exteriorização dos ideais humanos, numa figura, né? E a religião, ela é alienante, tanto nesse nível, né, de colocar o ser humano como uma espécie de servo de sua própria ideia, de sua própria criação, quanto atrapalha no próprio entendimento da realidade em si, na medida em que a religião, ela fala de uma salvação que não é a salvação... A salvação nesse plano. A religião ensina que esse mundo, ele é uma preparação para um próximo, ou algo assim. Você vai ter variações, né, entre as religiões, mas normalmente esse mundo, ele é temporário, ele é passageiro, e você tem uma coisa depois, né? Ou seja, você, sendo muito tradicionalista, uma explicação muito tradicionalista da religião, que é a mais comum, que é a que é senso comum, inclusive, é a de que Deus vai resolver depois, Jesus vai voltar e vai resolver os problemas. E em versões mais extremas do cristianismo, como os neopentecostais, as testemunhas de Jeová, os mormons, blá blá blá, essa galera, ela tá num nível de alienação, nesse sentido que eu coloquei anteriormente, tão grande, que eles nem sequer participam da política de um modo transformador. As testemunhas de Jeová se abstêm completamente da política, e os neopentecostais são completamente reacionários na política, né? Eles são contra qualquer tipo de avanço de progresso social na política. Afinal, quem vai resolver todos os problemas da humanidade é Deus, é Jesus, quando voltar. Então, tudo que essa bancada evangélica tem que fazer é manter a vontade de Deus sendo feita, defender os interesses dos cristãos na Terra ou no Brasil, né? É o entendimento deles. E se você pensar bem, dentro da lógica cristã, de que há um texto sagrado, que é imutável, blá blá blá, os conservadores, eles estão mais alinhados a essa exatidão histórica, digamos assim, né, do cristianismo em si, né? Como o Gabriel colocou anteriormente, eles não são self-service nesse sentido, né? Se a Bíblia coloca que homossexualidade é errado, eles vão se erradicar nisso. Porém, nós vivemos em uma sociedade, como eu disse, a religião se transforma, e nós vivemos em uma sociedade neoliberal, competitiva, capitalista. Então as religiões também abraçam isso. Se a sociedade ela é homofóbica, esse é um aspecto que vai ser realçado na leitura das escrituras de algumas vertentes religiosas mais tradicionais e conservadoras, que são a maioria, como o Gabriel colocou. Então elas vão usar politicamente a homofobia. Isso quer dizer que nós não vamos enfrentar a homofobia porque a maioria da população é homofóbica? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora a questão é a seguinte, e é a central dentro desse podcast aqui que a gente tá fazendo, e que vocês estão ouvindo. Em algumas questões conjunturais, contingenciais, grupos religiosos podem ser progressistas. E nessa conjuntura, nessas contingências, nós vamos taticamente nos aliar. Agora, o marxismo, ele é ontologicamente ateu. A teologia da libertação não é marxismo, não é. As versões progressistas de cristianismo não são marxismo. Existe uma diferença muito grande entre alianças táticas e um abraço completo, um recuo teórico dentro do marxismo, que não pode ser aceito nem tolerado, né? Abrir mão do ateísmo no marxismo é abrir mão do marxismo. Ele deixa de ser materialista. E nós precisamos combater esses revisionismos dentro da teoria marxista, porque a teoria marxista é o que guia a nossa ação. Nós precisamos lembrar que nós somos o movimento, os partidos, os movimentos e pessoas da praxis. O marxismo gira em torno da praxis. A prática, né, leva a prática baseia a teoria, e a teoria tem relação dialética com a prática, né? Elas são dialéticas. Não existe a prática sem a teoria, nem a teoria sem a prática. Então, nós não podemos permitir esses recuos. E como o Gabriel falou e especificou, estão ameaçando aí o processo revolucionário cubano, né? Levando a recuos perigosos nessa nova Constituição. Você quer completar alguma coisa, Gabriel? Glória a Deus. Sobre essa questão de tipo, das alianças táticas e tudo mais, né? E a gente, justamente para reiterar um ponto que eu coloquei, a gente não pode rebaixar o programa comunista para poder inserir o pensamento religioso dentro do marxismo, entende? Exato. A gente fazer aliança com setores progressistas, né? Como alguns pouquíssimos elementos dos evangélicos ou católicos, como a teologia da libertação, né? Não implica em a gente rebaixar o pensamento, não implica em a gente rebaixar a nossa análise sobre o caráter de alienação que a religião tem, né? Como você bem explicou, a religião, ela é uma manifestação da alienação humana, inclusive uma das manifestações mais antigas, e por isso que eu avalio que seja uma das que as pessoas mais que menos conseguem imaginar sendo superado, sim, melhor dizendo. Por quê? Ela é uma forma tão primitiva que muitas pessoas, até pessoas que se identificam como comunistas, né, conseguem pensar antes no mundo sendo completamente destruído pelo capitalismo, sem que a gente consiga fazer uma revolução comunista para poder tirar a humanidade dessa merda, conseguem pensar mais que é mais possível o mundo ser completamente destruído pelo capitalismo do que que a humanidade um dia possa superar a alienação religiosa, né? Claro que a gente não vai esperar, né? Porque sempre vem esse pensamento serial, né? A galera parece que esqueceu da dialética e acha que as coisas são assim, mecânicas, né? Então, assim, claro que a gente não vai esperar que as pessoas se tornem ateias para poder fazer uma revolução comunista. Isso vai acontecer conforme vai se desdobrando a luta de classe, né? Conforme se for metamorfoseando a religião dentro do processo da luta de classe, né? Porque, como aconteceu historicamente, a religião, ela foi se transformando, né? A gente, desde aquelas manifestações mais animistas até essas manifestações monoteístas que a gente tem hoje, né? E você pode ver que Deus, que as pessoas enxergam como o sagrado, ele sempre é uma forma de manifestação estranhada de algo do espírito humano que o ser humano ainda não compreende totalmente. Exato. Ou que compreende, mas que persiste essa alienação. Como você tem vários biólogos religiosos, por exemplo. Falando de uma forma mais universal, para não falar só dessa questão, por exemplo, ter biólogos que estudam a evolução e que são religiosos. Mas também de, tipo, você ter crenças que não tem frente às descobertas científicas respaldo nenhum, né? Mas que as pessoas continuam baseando ainda sua prática social nesses aspectos da crença religiosa, né? Então, assim, é todo um processo dialético. A gente não está pregando que todo mundo tem que virar ateu antes de fazer uma revolução comunista. Mas você não vai conseguir ter um processo revolucionário bem sucedido se você tirar a questão do ateísmo ontológico do programa. E mais, se você não tiver como projeto do socialismo a superação da religião. Deixando isso bastante claro, que um dos nossos objetivos é a superação da religião. Gabriel? Não tem como você ter um projeto socialista bem sucedido se você admitir a persistência de uma forma de alienação. Ou a gente vai lutar para mitigar todas as formas de alienação humana, ou então a gente já está fadado ao fracasso. Né? Tem gente que acha que é perfeitamente possível religioso. Isso é totalmente inviável. Né? Porque se o Estado, se o capital, ele deixa de existir a partir do momento em que a gente mitiga as condições materiais que condicionam a sua existência, né? Por que que o mesmo não vai ser válido para a religião? Não tem sentido isso, entende? Sabe, eu não estou dizendo que a gente tem que expulsar todo mundo que teve uso das organizações comunistas, mas seria bom assim a galera botar a mãozinha na cabeça e pensar, né? Será que eu estou... será que a minha compreensão sobre o papel da religião na sociedade, sobre o papel da religião na humanidade, nesse processo de desenvolvimento histórico da humanidade, está realmente correto? Está realmente condizente com a visão materialista histórica? Está condizente com a dialética marxista? Eu, sinceramente, não sei. Assim, eu não acho que você precisa ser ateu para se tornar um militante comunista. Agora, para você ser um marxista, você vai ter que repensar. Minha opinião, não sei se é a sua. Não é a minha opinião também. Tipo, você não precisa você não precisa ser ateu para ser um militante comunista, mas você, para entender o marxismo, você tem que ao menos ter uma visão crítica do papel das religiões no mundo. E mais, não pode estar disposto a recuar e a rebaixar teoricamente o marxismo para abraçar religião. Ou pior, para manter sua própria crença religiosa. Tem muita gente que faz isso também. Entra num partido comunista e é religioso, não está disposto a deixar de ser ou a criticar sua visão de mundo e tenta conciliar duas coisas, por assim dizer, né? E alguns dirigentes de grupos, né? De estado, ou de município, ou de região, para não perder o militante, aceita, tolera, né? E isso é perigoso. Então, esse foi o MartelaCast sobre religião, né? Sobre marxismo, ateísmo, religião. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E curtam a nossa página do Facebook. Assinem nosso feed do podcast. Tenta contribuir aí com a gente, com alguma quantia financeira, para ajudar a gente a profissionalizar o podcast. É isso. Terminar aqui com mais uma poesia concreta. Se der, ame. Se der, me mame. E é com essa bela poesia concreta que termina o podcast de hoje, o MartelaCast de hoje. E é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite e valeu. Moçada, chegou droga, tá? Olá. Vamos festejar. Matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar.